demais. Quatro abraços e um café. Acabei de acordar, procurando por você. Encontrei tudo. O sertanejo é bom demais. Sertanejo, bom demais. É hora de notícias. Os trabalhadores que se inscreveram no Auxílio Emergencial 2021 pelos meios digitais e tiveram a solicitação negada, com o resultado divulgado na última segunda-feira, 26 de abril, tem até a próxima quinta-feira, às 11h59 da noite, para contestar a decisão. O novo período de contestação vale para os requerimentos que ainda estavam em processamento. O objetivo é permitir que as pessoas tenham uma nova análise, com bases mais atualizadas de seus dados. A contestação deve ser realizada no site Consulta Auxílio .cidadania.gov.br. Mas atenção, se a não aprovação for por algum motivo de indeferimento definitivo, não será possível apresentar contestação, pois nesses casos, a situação que motivou o indeferimento não vai se alterar. 206.126 famílias foram consideradas elegíveis a receber o benefício neste último lote divulgado na segunda-feira. As transferências para as contas digitais seguem o calendário dos novos pagamentos, com início em 16 de maio para os nascidos em janeiro e término em 16 de junho para os aniversariantes de dezembro. 142.531 pessoas moram sozinhas e vão receber R$ 150. Outros 39.719 cidadãos recebem R$ 250. 23.876 mulheres chefes de família que sustentam a casa sozinhas têm direito à cota de R$ 375. A estimativa é de que as quatro parcelas do auxílio emergencial cheguem a cerca de 40 milhões de famílias. De Brasília, Alan Barbosa. A notícia, o forte do programa que você ouve. O Funesplan está na internet. É só curtir o Funesplan no Facebook, seguir no Twitter ou acessar o site www.funesplan.com.br. Plano Funesplan é daqui, é da nossa região. Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio. E assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado. Uma iniciativa da Aberte. ZYT 917, canal 200, frequência 87,9 MHz, rádio líder FM, telefone 3545-1794, Curiúva, Paraná. Acesse nosso site www.liderfm87.com.br. Líder FM, tá na líder, tá legal. 2 e 9. Valorize a nossa cidade. Compre nas empresas que apoiam culturalmente a Rádio Líder FM. Subtil Materiais de Construção e Loja de Ferramentas, com amplo espaço para atender todos os nossos clientes. Uma linha completa de ferramentas e parafusos, também hidráulica e elétrica, materiais para reforma, construção, tudo do piso ao teto e acabamento. E atenção, cobrimos qualquer oferta e entregamos em toda a região. Subtil Materiais de Construção e Ferramentas, Avenida Antônio Cunha, 1263. Telefone 3545-1977. WhatsApp 99158-1153, em Curiúva. O dia começa tão bonito, a família reunida no café da manhã. Tem mais sabor, tem produtos fresquinhos, uma delícia pra você. Tem no Super Jal. Nós da família Super Jal, sempre pensando em nossos clientes e amigos, abrimos um espaço para melhor recebê-los, com padaria e confeitaria, contendo diversos produtos com sabores irresistíveis, sendo terça e sexta o dia da esfirra aberta. Nosso açougue oferece as melhores carnes da região, com 90% de produção própria, e nosso hortifruti contém verduras fresquinhas direto da nossa horta, com a grande variedade e qualidades nas folhas. Venham conferir nossas ofertas, pois nossa equipe está preparada para atendê-los, sempre de uma forma especial. Super Jal, o supermercado onde o cliente faz parte da família. Fone 43-35-45-21-24, Avenida Antônio Cunha, 1379, Centro, Curiúva, Paraná. Se você precisa dar tranquilidade à sua família, então faça agora mesmo um Funesplan. Com o Plano Familiar Santos, você tem descontos especiais em consultas médicas, odontológicas e laboratoriais. Só a Funesplan oferece assistência 24 horas e completa cobertura funeral em todo o território nacional. Funesplan, Grupo Santos. Ligue agora mesmo 0800-643-1130 e solicite a visita de um representante autorizado. Vem aí o grande sucesso das paradas, uma música que está dando o que falar e pode fazer você ganhar 5 mil reais todas as semanas. Sucesso! Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Traga sua poupança para o Sicredi e concorra a 2,5 milhões de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. 2 e 12. Líder FM, mais músicas, mais você. Fala turma do chapéu, Limona, seu nome Sampaio. Eu nasci pra ser cowboy, o meio é minha paixão. Minha roupa é meu estilo, tenho cara de peão. Adoro dormir na rede contando minha casa é meu mundo. Sou da turma do chapéu. chapéu. Ei, ei, ei, quem não, quem não tem paixão, não vai pro céu, eu sou um apaixonado, sou da turma do chapéu.